3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Começa o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Salve, salve, rapaziada, eu sou o Edu, começando mais um Papo do Fino, e hoje o nosso assunto é sobre a profissão mais ingrata do futebol, aonde ele pisa, a grama não cresce. Vamos falar dos goleiros, sim! Esses caras que vão do céu ao inferno em lances em segundos, e pra gente discutir todo esse assunto... Temos um goleiro amador, que fui. Temos um assassino, um terror dos goleiros, com a sua canhota espírita. Destro. Você não é canhoto? Não é destro. Ah, é verdade. Mas era o rei dos gols espírita. Gol espírita, mas nem o Mário Tilico fazia tanto nem gol espírita. Nem o Mário Tilico fazia tão gol espírita quanto o Fábio Almeida. Beleza? Agora ficou bom aí, ó, o desenho. E um que não botava medo em goleiro nenhum, o Rodrigo Bronquim. Mas eu sou estrategista. Bom, antes da gente começar todo o nosso papo, Fábio, passa os nossos contatos, então. O e-mail é contato@ofinodabola.net, facebook.com/ofinodabola e Twitter é ofinodabolanet, né? Exato, ofinodabolanet. Bom, vamos começar o nosso programa e a trilha sonora, músicas especiais sobre goleiros, e vamos começar com a mais famosa, a mais bacana, a mais querida, goleiro do Jorge Ben, porque goleiro não pode falhar, o Cridê, toca aí. Eu disse aqui no começo do programa que a profissão de goleiro é a mais ingrata do futebol. Então, o que leva um cara a escolher a profissão de goleiro? Ah, essa pergunta é uma pergunta fácil. Qual que é, Fábio? Por que ele escolhe ser goleiro? Você que é um cara que joga muito. Não, tem quem diga que goleiro é louco ou é viado, né? Viado? Essa eu não sabia. Pô, goleiro viado foge da bola. Ou não, né? Eu já me falei assim, ou é louco ou é ruim de bola, galera. A minha teoria, a teoria que eu conheci é do ruim de bola. O cara não joga nada. Eu acho que a questão é não jogar tão bem na linha, e aí os caras colocam, vai pro gol, e de repente o cara pega gosto pela coisa, né? Ou assim, né, com o exercício da repetição, né? Ele vai aprendendo. Exato, vai ou de repente o cara é um pouco mais gordo, mais cheio, ou é muito alto. E aí vai pro gol. Inclusive, nos primórdios, o goleiro era sempre gordo com a intenção de diminuir o tamanho do gol. Não, e essa sempre é a piadinha, né, da escola. Mas não é, mas se você for ler, os anais da história contam isso. Porque quando o futebol começou, não existia goleiro. Ah, sabe não? Disso? Não. Não existia goleiro? Existia goleiro. Ninguém podia botar a mão na bola. Olha aí. Ninguém podia botar a mão, não existia goleiro. Podia fazer gol de qualquer lugar? Podia fazer gol de qualquer lugar e não existia goleiro. Tipo um golzinho? É. Ou gol só dentro da área. Né? Mas aí nem tinha área. Aí o que acontece? O goleiro surgiu tipo 1880, 1870, alguma coisa assim. E eles escolhiam um goleiro mais alto e mais largo. Eu tava bem na fita nessa época. Eu nasci na época errada. Quer dizer que o Juca Balinha então era um cara fora do seu tempo? Ó, desenterrou aí o Juca Balinha. Em 1880, né? Os clubes ingleses tinham um cara que chamava Falk. O cara tinha 1,90m e 140kg. Caraca, velho. Ele foi o melhor goleiro da época. Mas normalmente é o cara, né? É pela ruindade. Você vê que a grande maioria dos goleiros, quando a bola chega no pé dos caras, não sabe sair jogando e tal. Né? O não tem, tem o grosso trato com a bola e é uma raridade quem sabe jogar. Eu acho que é, a grande maioria é pela ruindade. Bastante, pela ruindade. Né? Porque, é, exatamente. A grande maioria, que beleza. A grande maioria. A maioria, porra. Não, a grande, a maioria é 70%. Ah, tá bom. 95%. Tá, beleza, tá bom. Beleza. Bom, muito bem. Aí o cara é escolhido pra ser goleiro no time do colégio, né? Vai lá, o gordinho pegar no gol. E aí ele começa a gostar da coisa, né? Aí os caras já começam a escolher ele como goleiro direto, né? Então, mas sabe... Ô, vem cá jogar no meu time que você pega bem no gol e não, tal. Não, mas sabe qual é essa história? Peraí, você falou de escolher o goleiro, agora lembrei. Você vai jogar a bola, tem quatro times. Quantos goleiros tem, Fábio? Dois, no máximo. No máximo. Tem isso também. É o cara, lá, que, né? É é o cara que nunca sai. É o cara que nunca sai. Pode ir. Geralmente, se tem dois goleiros, os dois goleiros escolhem o time, né? É, exato. Vai mais ou menos. Aí vai sobrando, divide depois e o goleiro não sai. E quando você quer dar aquela descansada, né? Você já jogou, sei lá, seu time ganhou três jogos seguidos, né? Seu time perde, aí você fala, pô, beleza, agora eu vou sair. Oh, fica aí. Quando você tá saindo e o próximo tá entrando, o cara, ô, goleirão, fica aí, pega pra nós aí mais um. Aí você fala, caraca, mano. Porra. Mas é assim mesmo, a escolha do goleiro é mais ou menos por aí, viu? Quando você vai virar profissional e tal, quando você vai ingressar num clube nas categorias de base, daí você vai desenvolver a sua técnica, a sua habilidade, até chegar no ponto, né, de você estar formado e é preciso pra ser um bom goleiro. Olha, agora, como a gente vai falar de... Paramos de falar de várzea, agora o negócio já fica um pouco mais complexo, né? O goleiro primeiro precisa ter coragem, né? Precisa ser corajoso. É, não pode ratear. Porque, principalmente, quando o cara começa na várzea e tal, ali é só... cotovelo, o cara precisa ser primeiro ter coragem, né? Pra sair na bola, pra se jogar, ele precisa ter um pouco assim, tem que pular, coragem, né? Exato. É, eu e acho ele, que ele tem esse quesito, eu acho que precisa, mesmo tem, ele precisa ser corajoso, ele sabe também que ele não vai... Não é todo mundo que se joga na bola, né? Vai se jogar ou vai sair um carrinho, um cara vindo na sua frente. Ah, não tem cara que fala que o cara que se joga na bola é mal posicionado? Intensa essa história? Não, tem... Não, o que ele quis dizer é você se atirar na bola. Sim. Né? O goleiro de salão, especialmente. Eu com o gol, eu tirava a mão da bola. Eu tirava a mão. Mas é que o craque, quando vai pro gol, faz isso mesmo. Eu não tinha coragem nenhuma. O craque, quando vai pro gol, faz isso mesmo. Eu privilegiava sempre o gol, entendeu? Até quando ele ia pro gol. Não, agora no salão, você comentou do salão. O salão, na verdade, é diferente. O goleiro de campo tem que ter reflexo. Só que o goleiro do salão tem que ter um puta reflexo. Então é... E o goleiro do salão não necessariamente precisa ser alto, né? É, ele precisa não precisa ter agilidade, não tem a questão, né? Da altura. Tem que ter uma puta coragem. Precisa. Mais ainda. Precisa mais ainda. É bolada na cara e no saco. Porque no campo, se o cara tá num time bom, o cara fica tranquilão lá atrás. A bola chega de vez em quando. Não, e é difícil o cara chutar na sua cara, né? Assim, não, frente a frente. E as qualidades hoje em dia, principalmente a gente falar hoje em dia. É, um goleiro, ele precisa ter uma saída do campo, precisa ter uma saída de gol. Isso é imprescindível, porque essa história de valorizar a ala que os caras têm, vai muito jogar linha de fundo, muito cruzamento, muita bola parada. Então hoje em dia, isso no salão não existe, né? No salão é reflexo puro. Então a diferença que é pra mim reside aí. Agora, o goleiro do salão é muito mais técnico do que o goleiro do campo. A técnica não é um fator assim fundamental, porque a gente vai falar no próximo bloco, a gente vai falar quem foram os melhores goleiros que jogar, os piores. O que você considera técnica para um goleiro? Então, o goleiro que ele é técnico, ele tem posicionamento, né? O posicionamento dele, ele tem a saída firme. Às vezes você tem um goleiro que ele não tem a saída tão firme, só que ele compensa, por exemplo, com agilidade, né? Então ele não é... O goleiro técnico, ele tem que ter todos os requisitos, digamos assim. O goleiro técnico é um goleiro que aparece menos com defesas espetaculares. O goleiro que faz defesa espetacular, ele não é tão técnico assim. Defesa espalhafatosa. É, espalhafatosa. É um goleiro que não tá bem posicionado e tem que se virar. Tem que se jogar. Exato, pra de repente fazer o defesa. Tem muito goleiro que às vezes quer fazer defesa com mão trocada e toma o gol, né? Exato. Se vai com a mão... Com a mão certa. Com a mão certa, ele defende, né? Não, e uma... fazer aquelas mãos trocadas e toma o gol. Né? E a gente olha umas coisas de vez em quando, que os narradores na televisão não falam muito. De vez em quando os goleiros fazem umas barreiras e se posicionam. Eles falam muito, às vezes eles falam do jogo, mas eles falam muito. Não, eles não falam desse fato que eu vou comentar agora. Tem goleiro que posiciona tão mal barreira e se posiciona mal, que ele pede pra tomar o gol. Tem barreira que você vê assim, se a bola passa na barreira, é gol. Às vezes, barreira, eu não sei se... Até que ponto a barreira na frente ali é necessária. É, a barreira que é a barreira, na verdade, tem muita gente que fala que a barreira é referência, né? O batedor, né? O batedor. Então... O batedor. Não tá na regra, hein? Não, então tá na regra, não é obrigado. Então, agora, pro Marcelinho Carioca não era referência. Ele fez um gol na vida assim também, não acho. Que... aquelas faltas hoje que sai muito gol assim, que é da ponta da área. Bico ali, da área. Bico da área, e você coloca três caras na barreira. Pô, não é mais fácil aqueles três caras estarem tá marcando lá porque no a bola meio não do vai. Que você perdeu os três caras ali. E outra, você vê que hoje em dia as bolas têm batido muito pouco na barreira, as faltas, né? Elas têm batido muito pouco. Antigamente elas batiam mais. Não presta atenção, você tem que prestar atenção. Você tem que assistir um pouco mais de A2, A3, né? Pra ver isso mais. Tem batido mesmo, porque mas os caras. Aí tem... a bola não bate na barreira porque bate. É longe. Sai do estádio. Porque o pessoal tem cruzado muito na área, né? Muito mais do que bater direto pro gol. Sabe que assim, porque a barreira é válida e tal, mas reparou que geralmente quando o goleiro manda abrir, ele se fode e toma gol. Ah, sim, mas acho que o último caso foi o goleiro do Inter, lembra do Campeonato Brasileiro do ano passado? Que ele pediu pra abrir, o Alex bateu na falta sem barreira e fez o gol. Né? Então, isso tem o Neto naquela famosa falta do Maracanã. O Zé Carlos mandou. Era o Zé Carlos ou era o Gilmar? Era o Gilmar, mas te falar uma coisa: o goleiro que pedisse pra colocar a barreira ali tava queimando um jogador à toa, né? Pô, o cara foi bater a falta na meia-lua, no círculo central. A do Neto, realmente, ela é bem... Então é muito esporádico, né? Não, isso é extremamente esporádico. Que é o do Marcelinho, do Neto, Alex, ano passado. Mas eu acho que não sei. Uma coisa que foi se tirar em todas, será que vai sair tanto gol assim? Só os jogadores corintianos sabem bater sem barreira? Você vai falar do Marcelinho, do Neto e do Alex. Vai ver que os caras treinam sem barreira também. Não, agora se você for analisar, tem uma coisa... que é interessante que goleiro faz de vez em quando, que eu tenho uma bronca, eu acho muita falta de noção, assim. Colocar o jogador do lado dele na hora da cobrança de falta. Aquela famosa falta do Marcelinho também. Então, mas assim... O Miller ficou ali e o Voleuso não chegou porque o Miller tava lá. Porque o Miller tava lá. E o assim, Miller não abaixou foi... a cabeça ali, deixou ele ficar... Meio assim, a galera vai ver. É só assim, eles vão entender. Eles vão entender. Vão lembrar, né? Eles vão entender, ele meio que abaixa a cabeça. Mas o que acontece? Colocar, e não é só ele que faz, sempre acontece, né? E isso daí é muito complicado, porque diminui o tamanho. Então você está contando que o jogador de linha vai defender a bola com a cabeça. Então a bola tem que ir no lugar da cabeça. Porque e o cara vai defender uma, a bola. Pra quem é bom batedor, vira mais uma referência, né? Então assim, enfim, voltando aos requisitos de um bom goleiro. Você sabe o que é fundamental? Cair pros dois lados. Porque, por exemplo, eu era um goleiro destro. Só caio pra lado direito. Pra lado esquerdo não dá, cara. Eu já tentei, não dá. Mas sabe por quê? Não porque vai. O encerramento da sua carreira foi precoce, foi por contusão. Contusão, é verdade. Então você teria aperfeiçoado esse teu lado. Olha aí, na perna. Mas independente da técnica, eu acho que o goleiro, ele, acima de tudo, tem que passar segurança pro time, né? Aí sim. Eu acho que o goleiro pode ser o melhor do mundo, mas se ele passar insegurança pro time, é complicado. Eu tinha pensado assim, que são coisas até parecidas. O goleiro tem que passar segurança e respeito. São coisas parecidas. Ele, tem, assim, ele tem que ser respeitado pelo grupo, né? Não, segurança pro seu grupo e respeito pro adversário. Porque tem aquela famosa coisa, né? Você dá uma castanhada no começo do jogo, dá pra testar o goleiro, né? Se ele dá uma ramelada, os caras chutam que o goleiro é fraco. Você já perde o respeito, né? Se você chuta o goleiro e encaixa, você fala, ih, cara, fudeu, né? Faz isso mesmo. Porra, o cara é habilidoso. Se porque eu for mexer chutador... no canto, ele vai pegar. Então você cria um problema com o goleiro. Porque o chutador, ele acaba não chutando todas. Ele acaba querendo caprichar mais. Exato. E essa ele facilita pro goleiro um pouco. É, por aí mesmo. Não, isso daí é bacana, porque você pega assim, você vai jogar Corinthians e Ferroviária da Araraquara. Então os caras não conhecem o goleiro da Ferroviária. Manda ele joga, qualquer lugar. Quando eu jogava bola, no salão principalmente sim, você viu aquele goleiro que você sabia que pegava bem. Você já ia meio preocupado. Assim, exatamente. Pega você acaba muito... chutando pra fora, você quer tirar, né? Você acaba querendo dar bique e a bola sobe. Não, na Champions, na hora de bater o pênalti, o Casillas, no pênalti durante o jogo que o Robin bateu, pô, o Casillas quase pegou o pênalti. Não, e o pênalti que ele pega nada. Também, que ele vai olhando pra bola e deixa a mão esquerda assim nela, pô. É impressionante, né? Você vai bater no lugar, você sabe, se eu bater mal, eu rodei. O próprio Messi também, quando errou contra o Cech ali, ele rateou um pouco também, de querer tirar muito do goleiro. Sabe que é um goleiro. Sabe que o goleiro é alto, ele quis tirar muito e acabou... O Dida pra pegar pênalti também, era um cara que não esperava. Então, assim, tem muita qualidade técnica. Né? Lembra de uma parada que o Zete falava, né, de abrir os braços? Ficava nem agachado, assim, nem nada. Ele ficava parado no meio, com o braço aberto. Que ele falava que dava impressão pro centroavante que o gol dá uma diminuída, né? Você fala, caraca, onde eu vou chutar, né? Onde eu vou achar o espaço? O do Messi na Champions foi mais ou menos assim, né? Assim, ele tentou tirar do check, né? Tentou tirar demais, né? Tirou demais, é verdade. Mas é a desvantagem de pegar um goleiro muito bom na frente. Então, porque se é um goleiro que ele olha assim, é um goleiro que não te dá, é o que o Edu falou assim, goleiro que ele é respeitado pelo adversário. Então se é um goleiro que você olha, pô, esse cara aí, você bate e acaba sendo um capricha tanto e acaba fazendo. Tipo, né? Júlio César, por exemplo, né? Você sabe que vai chutar de longe. Eu não queria falar, porque ia falar que é coisa de Palmeiras. O Deola também tá nesse naipe, né? Aproveitando esse gancho do Júlio César, do Deola, que são goleiros criados na base, é mais complicado, será, pro goleiro chegar no time profissional? Primeiro... É porque o goleiro, assim, tem poucas oportunidades, né? É. Lembra aquele goleiro do Corinthians, que era a reserva do Ronaldo? Como era o nome dele? Wilson. Ele só entrava em roubada, né? Ele só entrava em roubada, cara. O Ronaldo aprontava. Ele jogou a carreira inteira e ele foi reserva do Corinthians. Ele jogou a final de 93, né? Ele entrou quando o Ronaldo foi... Mas ele só entrava em barco. E o Bosco? Assim. Nossa, o Bosco. Mas o Bosco foi titular do... O próprio Roger. Roger também. No o Roger. Mas o Bosco foi malandrão, Mas o Bosco foi titular do Esporte durante muito tempo. Sim, mas quando ele veio pro São Paulo... Ele veio só pro papel dele, né? Exato. Mas ele ficou muito tempo, cara, né? Ele ficou muito tempo. Mas pra ele era prático, né? Devia estar ganhando bem, até melhor do que ganha. É, aposentou e ganhou placa no São Paulo, inclusive. Uh-huh. Tudo bacaninha. Serviços não prestados. Esquentou bem o banco. Isso também é uma qualidade do goleiro, né? Tem que ter paciência. Mas se você quer saber mais sobre a dificuldade do goleiro na base, de chegar no profissional, você escute aí o podcast que a gente fez numa entrevista com o Matheus Caldeira. Goleiro do Corinthians, campeão da Copa São Paulo. Ele conta toda essa história, a trajetória dele no time de base agora, né? Que ele já treina com os profissionais. O link está aí embaixo. Agora tem uma coisa interessante em goleiro para falar. Eu dei aula para uma geração que tinha na mesma sala de aula o William, que tá no Shakhtar, o Jô, que tá no Inter. O William, inclusive, é o único do Shakhtar que o Mano não convoca, né? Ele é o melhor do time. É o melhor time e o Mano não convoca. Mas beleza. É o que não tá precisando ser negociado. Exato. Né? E o Danilo Fernandes. Tinha um outro goleiro lá que não vingou, não sei onde ele foi parar. Eu acho esse Danilo Fernandes bom goleiro, né? Ele é bom goleiro mesmo. Ele é bom goleiro. Só que sabe qual é a diferença que eu queria colocar aqui? O William e o Jô não fazem uma conta, uma expressão matemática de quarta série. Eu também não faço. O Danilo Fernandes e o outro goleiro, mais por conta de saber que não tem a garantia... Estudavam mais. 30 vezes mais. Olha aí. Porque todo goleiro, quando estuda, eu assim. Mas é interessante, o goleiro é mais culto, geralmente, né? É verdade, né? O goleiro é um pouco melhor, mais esclarecido. Mas eu acho que eles são assim justamente por saberem que a possibilidade deles vingarem é menor. É bem menor do que dos amigos. E aí precisa se coçar um pouco mais, né? Aí eles correm um pouco mais atrás. Então eu acho que isso daí ele já tem na cabeça deles. Bom, vamos fechar esse bloco aqui. Que música que a gente vai ouvir agora? Fábio, por favor, uma sugestão. Uma sugestão? A gente penou pra achar umas musiquinhas de goleiro aí. Porra, tá, meu! Mas vai, agora vai a do uma música que o Paralamas gravou, que é do Jackson do Pandeiro, 1-1. Bem, agora a gente vai entrar naquela parte do programa que é bem bacana. Vamos escolher os melhores e os piores goleiros. Vamos fazer um bloco de goleiros brasileiros e um bloco de goleiros gringos. Vamos começar com os goleiros brazucas. Grandes goleiros da história. A gente começa com o Lara. Mas esse Lara, ele foi goleiro do Grêmio por muitos anos. Ele tá no hino do Grêmio. Acho que é o único jogador, o único goleiro, não sei, citado nos hinos dos clubes brasileiros. E um detalhe, quando ele faleceu, ele estava com tuberculose ou com alguma doença, enfim, internado, e tinha um Grenal, um jogo importante, e ele saiu do hospital, foi jogar. Com tuberculose? Fechou o primeiro tempo, catou tudo, não aguentou o segundo tempo, levaram para o hospital e morreu. Por isso que ele entrou no hino do Grêmio, por essa luta, devoção, entrega que ele tinha pro Grêmio. Imortal. Não, ele não era imortal. Não, né? Mas na verdade, no ideário gremista, o que ele fez pelo Grêmio, ele é um imortal. Que bonito isso, hein? Ideário, bacana, né? Olha só, hein? Pulário, vasto. Bom, depois quem a gente tem de goleiro famosão? Tem o Barbosa, né? Barbosa, não, Barbosa. Que eu ia falar, assim, que é um goleiro que até é injustiçado, de certa forma, né? Na verdade, eu acho que cabe muito a... É do Vasco, né? É. As gerações seguintes, do Maracanazo tirar essa pecha de fracassado que ele ficou por conta de um jogo. É, né? Tentaram, mas não conseguiu, ficou. Ainda tem essa... Ah, mas eu acho que pra nossa geração a gente já não tem. Não, a gente não imagem. Viu, mas a história viu, que a gente sabe... Eu cresci ouvindo que pô, o Barbosa foi o vilão. Então, na geração dos nossos pais. Então a gente já tem uma... Já é uma geração diferente que, assim, eu pelo menos tenho isso. Que ele foi um grande goleiro e falhou ali. Posso ler uma frase de Armando Nogueira aqui? Pode, falando claro. Falando do Barbosa? Só pra né, esclarecer, pra quem não se ligou ainda, o Barbosa é o goleiro da seleção de 1950. Que perdeu, tomou dois gols. Perdeu no Uruguai, na final. No Maracanã. Então o Armando Nogueira escreveu o seguinte. Certamente a criatura mais injustiçada na história do futebol brasileiro. Era um goleiro magistral, fazia milagres, desviando de mão trocada bolas envenenadas. O gol de Didier na final da Copa de 70 caiu-lhe com uma maldição. Na Copa de 50. Caiu-lhe com uma maldição. E quanto mais vejo o lance, mais o absolvo. Aquele jogo o Brasil perdeu na véspera. Barbosa faleceu em 2000. Gilmar Santos Neves. Goleiro do Santos. O melhor goleiro da história do futebol brasileiro. Aí tem o Oberdan Catani, né? O Oberdan é antes ou depois do Gilmar? Oberdan é durante, primeira né? academia, o Oberdan, né? É. Oberdan da primeira pegou, academia pegou ali na... É, jogaram, eles são contemporâneos aí. Agora, uma dúvida que eu tenho aqui. O Gilmar, ele apareceu no Corinthians ou no Santos? Não, foi no Corinthians, cara. Ah, ele então ele não foi um dos maiores goleiros do Brasil. Ah, pá, vai pro inferno, você é... Ele começou no Corinthians. Ele joga 10 anos pelo Corinthians, de 51 até 61. 486 jogos, cara. E nunca foi campeão, ele foi pro Corinthians. Aí ele foi pro Santos em 62. Ele joga no Santos, 62, 69 e 7 anos. Ele cê vê? Cansou de tomar gol do Pelé, cê, né? Cê vê, período, né? Não, você vê como é que Pelé não tinha jogado ainda. Pô. Ele jogou, se jogou até 61 no Corinthians. É. Ele tomou um monte de gols do Pelé de 58 a 61. Não, tomou nada. Ó, tomou agora eu vou te falar uma coisa. Se você for analisar, o Gilmar, importa. Ele fez uma grande troca. Chupa, o maior goleiro de todos os tempos veio do Terrão. Não, quem falou isso? Tá aqui, ó. Quem falou que ele é o melhor de todos os tempos? Inclusive, aquela seleção dos sonhos que a Placar fez uma vez, lembra? Uhum. É, o Gilmar tá no time do Corinthians e no time do Santos. Próximo é o Manga. Manga, o Leão, né? Não, calma. O Manga é antes do Leão. Isso. Né? O Manga foi o da Copa de 66, né? Da bagunça, né? Então, ele acabou não brilhando tanto por conta Manga da... Manga tem as mãozinhas tortas, né? E o Castilho? É, Negão, que era do Fluminense. Foi do Fluminense. Também foi dito um bom goleiro, né? Eu, na época, eu não assistia tanto, eu preferia... A gente tá só relembrando aí os grandes goleiros. Tem uma história do... A gente falar, né? Tem uma história do Castilho que ele amputou um pedaço do dedo, né? Pra poder se recuperar mais rápido e voltar a jogar pelo Fluminense. Ô, louco! Tipo, o dedo tava podre e aí... Tava zoado, goleiro, foi lá e cortou. Goleiro retardado mesmo. O Castilho, ele foi bem famoso também, né? Sim. Aí tem o Manga e depois o Manga começa a geração que a gente já conhece um pouco melhor, até por televisão. Não, às vezes, ter visto, né? Tanto mais assim, mas aí, né? E alguns são técnicos. Não, vamos pro Leão primeiro. Tá bom, vamos pro Leão, então. Ele já era reserva na Copa de 70, foi na Copa de 74, 78, 82 ele foi cortado. Então, o Leão, na década de 70, ele era o grande goleiro do Brasil e continuou sendo durante... Na verdade, em 82, acho que ele não quis ir, não é? Não. Ele foi cortado pelo Tele. Ele até hoje fala que ele não entende porque o Tele cortou ele. E ele fala, em 82 eu não fui porque o Tele me chamou, eu não sei e não vou saber. Mas também, pra ele ir pra assistir, ele ia ser reserva, né? Não. Não, ele era o melhor goleiro do Brasil. Tanto que em 86 ele volta pra seleção. Porque, exato. Em 86 ele foi. Ele foi. Aí ele ficou no banco do Carlos. Mas o Valdir... Eu vi ele falando que ele foi pra assistir o jogo, pra assistir a Copa do Brasil. Em 86, banco. Mas ele tava com 38 anos já. 38 já. Mas ele era melhor que o Carlos. Mesma coisa, você comentou do Valdir Pérez. O Valdir Pérez era um goleiro que, assim, eu não entendo por que ele era o goleiro da seleção brasileira. Tanto que você vê os gols do Paulo Rossi, é um goleiro com um pouco mais de arrojo. É engraçado isso, né? O Barbosa ficou com essa pecha aí, né? E o Valdir Pérez não, né? Tomou três. Atribuem tudo àquela falha do Toninho Cerezo, mas os gols também foi meio que dentro da área ali, que ele podia ter saído, né? Então, o Valdir Pérez, pra mim, sempre foi um goleiro mediano. Como o Carlos era um goleiro, ele tinha alguma técnica. Quem é melhor, o Valdir Pérez ou o Júlio César do Corinthians? Não, o Valdir Pérez. O Valdir Pérez tem mão, pelo menos. Júlio César é referência pra tudo agora, né? Sabe um lance marcante? A eliminação do Brasil de 86, a bola nas costas do Carlos. É, a primeira lembrança lembrança de futebol que eu tenho é essa, é a Copa de 86. Isso é um azar desgraçado, né? Isso daí não tem nem... O Carlos era bom goleiro. O Carlos era bom goleiro, ele era técnico, mas ele não era. O Leão era melhor que ele ainda, mesmo com 38 anos. E naquela Copa de 86, a Irlanda do Norte tinha um goleiro chamado Pat Jennings, com 42 ele era, anos de ele idade. Era técnico também, esse goleiro? Não. Ele tinha 42 anos e foi o goleiro titular da Irlanda do Norte na Copa. Eu só tinha ele na Irlanda do Norte, cara. Não, só tinha ele. Pai, vocês cornetam todo mundo, cara. Vocês só têm respeito pelo que é grande, né? Como assim? Rolou. Fica pra você essa história aí. E depois do 86, aí vem 90, já com o Tafarel. Aí começa a geração Tafarel. Tafarel, né? Ah, aí tinha Acácio, Zé Carlos, né? Ah, o Acácio, assim. Nosso Acácio, que maravilhoso. Não, tô dizendo que tinha. Tá lembrando. Não era o goleiro técnico, o Acácio? Da geração do Leão, a gente esqueceu do Mazzaropi. Do Grêmio. Feio, ele era feio, né, cara? E baixinho. Baixinho, esquisito, baixinho. Né, cara? Só que ele pegava muito. É mesmo? E ele tinha pegava, o Rodolfo bom, Rodrigues era... nessa época também. É, o Rodolfo, né? Rodrigues época. Também. É verdade. O auge dele foi nessa época, né? Aí é pra, pro próximo. Não, mas jogou no Brasil, né? Não, jogou mas... no Brasil. Não, jogou no Brasil. Então pode falar. Então, beleza. Ele era um goleiro impressionante. Quem teve a oportunidade de ver, vocês são novinhos, não viram? Eu lembro de final de carreira, né? Final de carreira. E aquele gol do Ronaldo, né? Lembra do gol do Bahia. Bahia. Tomou 6 gols aquele dia. Aquela então ele era um goleiro muito bom. Foram 6 defesas? 6 defesas contra o América de Rio Preto, Vila Belmiro. Vamos botar o link aí embaixo pra galera que não viu. Sensacional. Ele era muito rápido. Vocês palmeirenses, nessa época vocês têm Veloso... Ah, o Sérgio, teve o Gato Fernandes. Não, ele lembro... é primeiro Veloso ou Sérgio? Ou Veloso. Veloso. Não, eu porque o Veloso veio escola... depois. Foi o Zete. O Zete Machuca, né? O Zete Machuca foi o Ivan, né? Eu estava assistindo esse jogo, eu lembro, contra o Flamengo, o Gaúcho. O Zete, na verdade, ele tinha o recorde, não sei se ele tem ainda. Ele tinha o recorde brasileiro de minutos sem tomar gol pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras, né? Aí foi tomar um gol do Luiz Pereira, olha que. Do Luiz Pereira, zagueiro do Palmeiras, quando jogou no Santo André. Nossa. Fez o gol e quebrou a invencibilidade do Zete, lá no Bruno José Daniel. O Zete mas depois do Zete veio quem? Veio o Ivan. Foi o Ivan. Aí depois do Ivan. O Gaúcho, né? Naquele não, jogo. Aí eu... Tô dizendo como goleiro. Como goleiro foi o Ivan. Aí depois veio o Veloso. O Ivan não era nada estratosférico. Não, mas era seguro. O Veloso, pra mim, era um goleiro estilo Tafarel. O Veloso teve uma baita fase no Palmeiras, né? Então, mas ele sempre deu muita segurança, né? É. Aí depois do Veloso, aí teve o Sérgio, o Gato Fernandes... Exato, aí foi um período de certa estabilidade. E essa década de 90 é a década que marca o começo do preparador de goleiro, né? Aí começou toda aquela história, porque não existia preparador de goleiro, né? Então eles inventaram a história... Mas teve algum outro goleiro? Era porque o Sérgio... O Marcos só foi assumir o gol do Palmeiras em 99 mesmo. Quem né? começou essa parada de treinador de goleiro foi o Joaquim, que é o Valdir Joaquim de Moraes. O Veloso jogou bastante, jogou até 98. O Veloso, né? Eu acho que de todos. O Veloso era o goleiro da Copa do Brasil, Palmeiras campeão de 98, né? O Veloso. Mas era uma volta dele, né? Foi uma volta do Veloso. Uma volta dele, mas uma contusão do Marcos e aí o Veloso volta, né? Não. Não? Não. Marcos não tava ainda no time? Ele já tava, mas era reserva. Era tipo o Veloso, o Sérgio e o Marcos. Acho que sim. Eu não tenho certeza. Porque os três revezam, né? Por um sim, país, o né? Sérgio, na verdade, ele sempre foi tampão, né? O Sérgio não dá pra falar que o Sérgio foi campeão de 93. E o Sérgio foi que também... acho que nessa época o Veloso tava machucado, ele tinha saído do Palmeiras. Não, eu acho que ele tava machucado e teve... Depois o Sérgio também foi campeão com aquele time que jogou meio reserva no Rio-São Paulo. 93. Né? E só que o Sérgio jogou com o time em reserva, o Sérgio tava entre as reservas. É. Porque o. Ah, o Sérgio era ruim, né? Não, ruim ele não era. Um puta goleiro, né? Ruim ele não era. É que a escola do Palmeiras sempre foi. Ele era. O Sérgio era melhor que o Deola, por exemplo. A história que o Marcos era pegador de pênalti é mó mentira da nunca história foi, do futebol mundial. Foi. Ele pegador só de pênalti. Pegou aquele pênalti. É o Dida. Porque o Dida teve uma época que ele pegou, sei lá, uns 4, 5 pênaltis seguidos. Dois do Corinthians, no mesmo jogo. É. Mas naquela época ele pegava assim, a cada 3 pênaltis ele pegava 2. Quando a câmera fechava no olho dele, né, cara? Ele com o olho esbugalhadão assim. Ele esperava o cara bater, ele né? Ele esperava bater. Ele era pegador de pênalti. E era um bom puta goleiro também, né? Puta goleiro. Ele era um bom. O Dida não era espalhafatoso, né? Ele era seguro, né? Então... Falando em goleiro corintiano, você lembra da estreia do Ronaldo? Ronaldo e os Impedidos? O Ronaldo e os Impedidos? Ronaldo Giovanelli? Não lembro. Ele era reserva do Carlos. Ele veio da base do Corinthians, reserva do Carlos. No jogo contra o São Paulo, o Carlos foi expulso. Eu não sei se o Carlos foi expulso e ele entrou no meio do jogo, ou se o Carlos estava suspenso e ele tinha que jogar já o clássico contra o São Paulo. Ele foi um jogo do São Paulo e ele pegou um pênalti. Não, acho que foi isso. Ele entrou durante o jogo e pegou um pênalti. E daí ele ficou. Saiu mais. Aí ele não saiu mais. O Carlos já estava encerrando a carreira. O Carlos já estava encerrando a carreira. Por exemplo, o Ronaldo não era um goleiro técnico. É, o Ronaldo, cara, assim. Só que ele dava segurança pro grupo. Ele dava segurança, ele impunha respeito. Sim, também saia com a perna na cara. Eu tenho uma história do Ronaldo. Eu, quando era moleque, eu ia no Corinthians assistir treino. Às vezes, sabe, eu ia jogar bola lá e assistir o treino, né? Era invejar, né? Não, era a época do Ronaldo. O Viola tava aí, o Ronaldo tava treinando. Aí uma bola, o jogador de goleiro chutou uma bola e saiu. Foi pra arquibancada e o cara defendeu, né? Aí o Ronaldo gritou lá do campo: Ronaldo! Ele mesmo gritou. Aí todo mundo cara. Porque, pra quem é corintiano, aquela época, você catava no gol. Era o Ronaldo. Meu, era Ronaldo! E tinha o Zete também, que teve uma. Mas é que o Ronaldo dá pra fazer, né? Ronaldo! Era não, porque os narradores, né? É, os narradores. Então, essa é engraçada. O Ronaldo era um cara que sabia jogar com a bola no pé. Na época, isso não era fundamental e nem era exigido. Mas o Ronaldo na base, ele era centroavante também. Então ele era um goleiro técnico. Ele sempre foi camisa 9. Não, não era um goleiro técnico, ele era um atleta técnico. Ele... Então vamos, aí o Zete vai pro São Paulo, depois da contusão, certo? Quem era o goleiro antes? Era o Valdir Pérez? Não. É, quem que era o goleiro do São Paulo em 90? O São Paulo passou que perdeu o título pro Corinthians. Era o Zete. 90 já é o Zete? Não. Opa! Oh, já era o Zete? Era o Zete. Vem comigo. O São Paulo passou por uma geração antes. Ué, então Zete. Anos 90 foi Zete só. Foi só o Zete. Então era o Valdir. Até 89, 88 antes do não, Zete. Não, passou a Abelha, passou Maisena, passou as coisas no gol do e São o Santos? Paulo. Que... O Santos era quem? O Santos depois do Rodolfo Rodrigues. O Santos tinha o Sérgio Guedes. O Sérgio Guedes. Eu lembro assim, bom goleiro. Pitarelli é dessa época também. Pitarelli, no Guarani. Neneca. Neneca é nome de goleiro. Neneca é nome de goleiro. O primeiro Neneca. O Pitarelli não era. O Pitarelli fazia uma defesa boa, mas não era bom. O Sérgio Guedes era bom. Carlos Germano. É, Carlos jogou Germano. No Santos, né? Carlos Germano jogou. Que é um, dois anos no Santos. Não, mas eu tô lembrando dos goleiros dessa época. Os goleiros de São Paulo, eles via de regra, são melhores que os goleiros, bem melhores que os goleiros cariocas. Cariocas que serviram muito mais a seleção brasileira. É verdade. E o Tafa? Muitos anos foi o goleiro número um do Brasil, né? Foi de 90 a 98, né? De 90 a 98, 8 anos. Pela segurança, talvez pela liderança do grupo, pela responsabilidade, pelos cabelos loiros. Agora... Mas você não acha que ele era um bom goleiro? Não. Bom goleiro ele era. Não era um puta goleiro, vai. Não era um puta goleiro. Quem era melhor que ele? Na época dele, vai. O Zete era melhor que ele? O Zete era melhor que ele. Achava o Zete melhor que ele? Nossa, o Zete foi um dos melhores goleiros que eu vi jogar. É mesmo? Pô, bota o Rogério sempre no bolso. O Zete parece meu tio. É, cara, mas eu... Eu lembro mais do Zete jogando do que do Tafarel. Eu também, porque o Tafarel jogou fora muito tempo, mas eu né, acho cara? Que... Mas a seleção tem essa coisa, né? O Tafarel, ele... É, pra seleção... Incorporava o goleiro da seleção. O goleiro da seleção. Exato. Tem muito essa coisa, né? Eu entrevistei na ESPN outro dia, no dia do goleiro. Né, a ESPN contactou ele e perguntou quem ele levaria para a seleção hoje. O que ele falou? Né, ele respondeu que ele ainda acha que o goleiro mais preparado é o Júlio César. Pelo tom que ele falou, ele levou nisso que nós estamos falando em relação a ele. Que ele ia não por ser o melhor goleiro, mas pelo conjunto da obra. Pela cancha, por jogar exatamente. Na Europa. Então... E por esse motivo ele escolheu o Júlio César. Então, o que demonstra que ele realmente, até ele, provavelmente, tem consciência que ele não era o melhor goleiro, era o que reunia entre as condições técnicas, físicas, psicológicas, eu acho a melhor que condição. Pesava pra... o fato de jogar na Europa, acho que pesava bastante também. Quem são os três melhores goleiros da atualidade brasileira? Pra mim, o Rafael, do Santos. Eu ainda ficaria com o Júlio César, talvez nem que fosse no banco, pela experiência e tal. E o terceiro, o Jefferson. Eu gosto muito do Jefferson. Eu também gosto do Jefferson, acho ele um cara simpático. Os três que levaria, né? Então tem que pensar nas características dele. eu levaria esse ex para dar experiência, eu não levaria o Júlio César, não. Eu cansei dele. Eu deixaria 2 anos o Gomes na seleção. Apesar assim, apesar que eu vou. Gomes, tá jogando o Gomes, velho. Tá jogando o Gomes. Porque ele tem rodagem na Europa. Não, mas eu vou me corrigir aqui. É melhor que o Júlio César. Não levaria o Júlio César mais, não. Porque o último jogo que ele fez pela seleção, ele deu uma declaração, meio que tomou um gol lá, meio esquisito, e ele meio que... É o cara que também que tá cagando pra seleção já. Mas ele tá mal na Inter, hein? Então, tá mal, não, é. Tá mal, então, tá mal. Não, a Inter tá mal. Não levaria o Júlio César, não. Levaria o Deon. Puta merda. E o Elton? Eu gostava do Elton. É, o Elton. Passa, ele, tá bom. Mas eu acho, que o Elton não passa segurança pro time, cara. Eu também acho. Mas não é pra jogar. Esse daí seria o terceiro goleiro. O cara da experiência seria o terceiro. É, os dois quebra-mão lá e aí. Mas quem joga hoje, não dá então? Pra dois quebra-mão. Pra mim, hoje é o Jefferson. Pra mim, hoje é o Jefferson. Eu acho que assim, eu acho o Jefferson um bom goleiro, mas ele acho que ele não passa segurança. Eu também, cara, acho que ele não tem essa ele coisa. Ele não passa segurança porque ele não tem o tempo e outro. Ele joga no Botafogo. E o Diego Alves? Ele tinha que usar bigode. Se ele usasse bigode, ele ia impor mais respeito. É verdade. E o Diego Alves? Então, não sei, né? Muito longe, né? Eu vi 3 jogos dele e ele... Ele falhou nos 3 jogos. Não, e ele não é titular do Valência, tá? Ele não é titular. Ele não é, mas ele tava numa boa fase. Ele tava numa boa fase, pegou pênalti do Messi, inclusive, e tal, mas ele não... Os últimos jogos do Valência, ele eu não acho jogou. Assim, tá feia a coisa pro lado de goleiro no e o Brasil. Doni? O Doni, o Ney, o Maurício. E tem o Fábio do Cruzeiro. Ah, não, não é o Fábio é ruim. E o Vitor do Grêmio. Não, o Vitor. Não, o Fábio é ruim. Nossa, o Vitor do Grêmio ano passado fez uma temporada pífia, né? Eu não sei se o Vitor fez uma temporada pífia ou se ele é pífio e teve uma temporada boa. É, né? Tem essa também, né? Aí tem que analisar isso. Eu não gostava do Rafael. Quando o Rafael subiu o gol do Santos, eu falei, ih, mais um, né? Eu gosto mais do Rafael. Mais um. Uma sequência. Né? Os eu acho o Rafael um goleiro que passa segurança. Então, ele começou. A sequência de herdeiros do Edinho lá. Nossa! Agora, aquele. O antes do Rafael, que era o mão de alface, aquele é horrível, cara. O mão de alface é horrível, velho. Agora, hoje, eu acho que. Eu ainda continuo achando que o Jefferson é o melhor que tem aqui, viu? Tá, então assim. Mas tá feio a coisa. Pra ser mais imediato, nas Olimpíadas, quem pega? O Rafael? Rafael. Pra mim, eu acho que é o Rafael. Sem sombra de dúvida. Pô, ele foi bem na Libertadores. Foi. Que melhorou muito o Rafael. Foi uma dica que eu dei. Toda defesa que ele fazia, ele apontava pra cima, né? Pra agradecer Deus e tal, não sei o quê. Um dia, ele ia tomar um gol de rebote. Que ele ia fazer a defesa e olhar pra cima, o cara no rebote, ele parou de fazer isso. Parou de fazer isso. Agora ele faz só quando entra, quando sai de campo. Mas durante o jogo ele parou, ainda bem. E o melhorou o Rafael foi jogar com o Durval, né? E o Fernando Henrique? Fernando Henrique. Tá no Ceará. Mas ele é um goleiro meio espalhafatoso, né? Vocês gostam do Fernando Praz? Ele tem essa mania, o Fernando Henrique. Eu gosto. O Praz também, mas... Mas tá velho já, tá velho. Mas eu gosto dele, eu gosto do Fernando Praz. Fernando Praz, ele é técnico. E na boa, o melhor goleiro que a gente tem no Brasil, debaixo das traves e tal, nunca vai pra seleção, que é o Felipe, do Flamengo. Ah, sim, mas o Felipe pegando, tem problema mental. Pegando, ele é o melhor. É que ele tem, isso que você falou, ele tem problema mental. Ah, e já que estamos falando de goleiro... E o goleiro Bruno também. Onde está o Bruno? Deixa eu fazer uma menção ao goleiro Bruno. Que time tá jogando, Bruno? Tá jogando no 7 de setembro. Maldade. Que é o time que eles fizeram no campeonato. Não merecia nem ser falado. Bom, pra gente fechar esse bloco, então, que vamos eleger o melhor goleiro brasileiro de todos os tempos. Que a gente viu jogar, lógico, né? Não vale falar o Gilmar. Quem foi, Fábio, pra você? É difícil, hein, cara. Eu vou falar o Marcos, né? Não, agora vale coração. É difícil, cara. É difícil, porque eu acho que o Dida teve uma baita fase. O próprio Veloso e tal, mas eu fico com o Marcos, pelo carisma. E você, Rodrigo? Eu vou de Leão. E se você pegar o Marcos, o Marcos tomou frangos... Porra, pra cacete. Homéricos assim, aí. Lembra da Vitória 7-2? Não, ele tomou muito frango, assim, mas assim, é representativo. Eu gostava do Zete mesmo, é verdade. O Zete também foi um baita goleiro. O Zete era difícil, cara, muito difícil, bom, né? O Zete era muito bom, eu vou de Leão. Eu acho que eu fico com o Marcos também, cara. O Marcão é legal, né? É, o jeitão dele também. O Marcão é legal. Maravilha. Agora, próximo bloco, a gente fala de goleiros gringos. E agora a gente vai ouvir... Que música que eu esqueci? Ronaldo dos Impedidos. Oh, é verdade! Vamos ouvir Ronaldo dos Impedidos com o nome dela. Promessas tão sinceras, amor eterno. Vamos lá, goleiro gringo. A gente fica um pouco mais complicado, né? Da gente lembrar dos grandes goleiros da história. Da história. Né? Mas assim, um que não pode faltar é o Gordon Banks. Já pulou pra 70. Não, cara, vai falar quem antes? Pô, na Copa 34, o goleirinho lá que eu esqueci o nome. O Zamora. O Zamora. E o goleiro da. E na Copa de 30 era 38. O da França. Não, não. Na Copa de 30, o goleiro da França. Sim. Que fechava o gol. Esqueci o nome dele agora. Aí, né, 34 foi o Zamora. Zamora da Espanha. Da Espanha. E 38 não teve foi nenhum. O Plânica da República Tcheca. Ah, é verdade. E o Zubizarreta? Manjo muito. 82. Porra, mas deu um pulo monstro. Não, né? Zubizarreta não foi 90. 90, né? 82 era o Arconada, goleiro da Espanha. Arconada. Mas é diferente. Goleiro antigo dos gringos é difícil. Ó, Gordon né? Banks. Mas o Gordon Banks é a defesa. Coloca o link também na defesa. Da Copa de 70, foi eleita, né, por alguém, maior defesa da história. Da história, né? História. Deve ser o Instituto de Estatística. O IFHHS. Né? Tem o Levi Ashk, que ele é tido como. Ah, é, o Levi Ashk. Esse que é o Aranha Negra? É, o Aranha Negra. Esse é o Aranha Negra. Esse é o Aranha Negra. Tinha um outro goleiro nessa época, não tinha? Russo? Não, alemão. Como é que chama? O Sepp Maier. É o Sepp Maier. Sepp Maier também. Que ele jogava de preto também, não jogava? Não lembro. Apesar que todos os goleiros jogavam de preto, mas, né? É que a TV era preto e branco. Ou era preto ou era branco, assim, ou meio cinza. Se o cara tivesse de verde, na televisão ia ser preto, né, porra? Não, porque tem aquela história que o Raul Plasma foi o primeiro que mudou a cor da camisa. Mudou cor, colocou cor mais palhafatosa. Que é, na época do Raul Plasma, a TV era de plasma. Eu lembro. Nossa. Nossa senhora. Tem umas piadas que merecem ser cortadas. É, eu lembro, assim, eu lembro de imagens. O Raul Plasma no Cruzeiro jogava com uma camisa amarela, não era? Um amarelão, assim. Sim. É, mas engraçado, né? O Dida, uma vez eu vi uma entrevista do Dida. Que o Dida sempre usava tons sóbrios, né? Preto, cinza. No Corinthians, uma camisa muito famosa dele era uma camisa cinza e preta. Que ele falava que se você põe uma cor cheguei, você dá referência pro centroavante. Eu também acho que eu concordo. Mas ele sendo cinza, né? Ele usando a cinza, ele tipo se confunde com o fundo, né? E o cara, assim, no relance, não sabe aonde tá o goleiro. Pra tirar não, mas, a bola, por exemplo, os goleiros que usam roupa espalhafatosa. Dizem que isso tira a atenção do atacante. Mas se você pegar o Jorge Campos, por exemplo, sem dúvida. Porque eram cores fluorescentes e o caralho, né? Apesar que o Jorge Campos tinha o quê? 1,60? É, não era tanto, era um pontinho, né? O que é um pontinho amarelo fluorescente no campo? Jorge Campos. E era um goleirinho, assim, tipo, o tamanho dele, né? O tamanho dele, ele ia bem, né? Ele até que... Ele ia até bem. Que e o Higuita? O Higuita era da hora, hein? O Higuita era sensacional, né? Eu lembro... Aquela defesa famosa não foi contra a Inglaterra. Em Wembley. Em Wembley. Em Wembley. Tem a narração, aquela cara, do cara em, é, em inglês. Escorpião, o cara começa a dar risada. O cara é outro retardado, Iggy, pra fazer aquilo, né? Nossa. Não, e ainda é um retardado protegido pelo narcotráfico. Ele tinha vantagem que ele podia fazer cagada à vontade lá. Vocês, né, lembram da cagada que ele fez na frente do Milan, né? Exato. Em 90. Não aconteceu nada. O tadinho do Escobar lá só tentou defender. Pô, passou um documentário bacana, né? Mas não consegui assistir sobre esse negócio do Escobar. Escobar aí, da Colômbia, na ESPN. Do Pablo Escobar ou do zagueiro Escobar? Do zagueiro Escobar. De goleiro bom, por exemplo, a Bélgica, né, o Predon, vocês vão falar que eu não lembro, mas o... Não, Bélgica, não, fala. A Bélgica tinha um goleiro melhor que ele em 82. Peraí, assim, você não vai falar daquele ainda? Não, não? Eu vou falar da Bélgica. Ah, então tudo bem, tá. Porque o Michel Pfaff, que era o goleiro da Copa de 82 da Bélgica... Escreve Pfaff, não é? Exatamente. Ó, manja muito, cara. Ele era tão bom, até melhor que o Predom. Tem grande goleiro também dinamarquês, né? O Schmeichel. Schmeichel jogou no Manchester United. Esse era um monstro, né? E era grande o goleiro, ele era grande. Agora, usava umas camisetonas palhafatosas, então, usava uns amarelão camisa, e aquela... Qual foi a Copa de 94, tendo aquelas camisas de quadradinho? Do Ravelli, Thomas Ravelli. Era os gominhos, tipo tartaruga, assim, né? É, qual era o Ravelli? O Ravelli era o goleiro da Suécia. Da Suécia. Que era folgado. Que a bola saía pra palhinha de fundo e ele dava uma dancinha. Ele é louco, então só tem goleiro louco só. Não, mas o Ravelli era da hora, ele era engraçado. Era demais. Ele tinha mais ou menos aquela carinha de fracassado do bairro, que é loirinho, né? Com a. Fala dos goleiros mais velhos que vocês, viu? A gente chegou assim, Gordon Banks é de 70, né? Eu não vi, ele não viu. Pô, não viu, pensei que ele tinha visto, pô. Só vi em vídeo. A Argentina tinha um goleiro famoso, não tinha? Teve o Fidjol, que jogou no Flamengo. Ah, ele jogou no Flamengo? Não sabia. Jogou no Flamengo. Ah, não sabia. Ele, se não me falha a memória, ele foi o campeão brasileiro de 83 pelo Flamengo, aquele jogo do Santos que a gente comentou no podcast, os 3x0. E o João Paulo saiu sangrando. Que ele saiu sangrando. E o Pumpido? Nery Pumpido. Era bom goleiro. Era bom goleiro. Era bom goleiro. O Islas. Acho que o Islas, é verdade. Também era bom goleiro. O Islas e o Pumpido foram os dois últimos bons goleiros argentinos. É, aí apareceu o Goicoechea, fodeu tudo. O Zenga é italiano, né? Italiano. Goleiraço. Walter Zenga. Então, o Zenga, eu lembro da minha infância, eu falava muito do Zenga, assim. Que é porque o Zenga ficou... O Zenga, pra quem assistiu o Campeonato Italiano domingo de manhã com Silvio Luiz, Giovanni Bruno e Silvio Lancelotti, tinha a coisa de, assim, da Bandeirantes passar sempre o jogo da Inter, porque o Zenga tinha o negócio dos minutos lá, ele ia ser o goleiro que ia ficar maior número na história sem tomar gol. E acho que ele chegou a bater esse recorde, que eu não lembro agora quanto que é, mas ele chegou a bater, eu lembro, ele tinha um cabelo tigelinho, assim, zoado, né? É verdade. Em 82 também, o goleiro da Itália, goleiraço. O Zola. O Zoffi. Zoffi. Goleiro também, estátua e decisivo, como o Valdir Pérez foi decisivo negativamente, ele foi o Zoffi decisivo positivamente para estar naquele jogo, naqueles 3-2. Na Copa de 82, pelo grupo F, teve o melhor goleiro que eu já vi jogar na história do futebol. Ah, atenção, ouvintes, por favor. Rinat Dasaev. Goleiro do? Da União Soviética. Não, mas ele só jogava na União Soviética também. Era o Tafarel, ele só jogava na seleção, né? Dinamo de Kiev, eu recebi várias fitas VHS e Betamax. Na época você tinha um pay-per-view do campeonato soviético, não, né? Não existia, eu recebia DVDs. Não existia nem DVD, porra. Fitas VHS, fitas Betamax e assistia as defesas fantásticas que esses goleiros faziam. Beleza. Você fala. Não, peraí. E assim, o pior é que assim, ele tá falando rindo porque a gente já discutiu isso. Porque ele sempre falou que o Dasaev foi o maior goleiro que ele viu jogar. Eu lembro do Dasaev da Copa de 90. Carreira. Agora, beleza. Quantos jogos você viu do Dasaev? Completo. Os de 82 e de 86. Quantos jogos ele fez em 82? Deve ter sido uns 5 com 3, 8. 8 jogos você viu. E é o suficiente pra você cravar que foi o melhor goleiro que você viu na história, na sua história, pelo menos. Sim, porque ele foi o mais completo nesses jogos. É muito reflexo, muita técnica. Foi o goleiro mais técnico que você viu. Foi, certamente. Agora eu vou falar. Agora, alguém cornetou essa história, não foi? É, então, no dia 26 de abril foi o dia do goleiro, né? E foi até uma semana trágica pros goleiros, foi... A falha do Júlio César, a falha do Deola. Viria do Denis. Depois viria do Denis e tal. A do Buffon. Teve um monte de falha aí. E aí o Trajano falou assim: esse povo aí, que aí tem aquele programa Pontapé Inicial, que aí fizeram a enquete, quem é o maior goleiro que você viu. Aí começaram a mandar, só nome de goleiro bonito, né? Assim, que é Dinuzoff, Dasaev, a Bélgica, o Pedrom, só. Pedrão da Bélgica. Pernholm, inclusive, em belga, significa Pedrão. E aí, o Trajano, esse povo aí nunca viu um jogo na Copa do Mundo. É verdade, cara. E acha que foi o maior goleiro que viu jogar. É verdade. Pô, mas quantos jogos completos vocês assistiram, por exemplo, do Rafael? De quem? Do Santos? Porra, pô, mais de 50, pelo menos. Vocês assistiram a Libertadores inteira? Sim. Ah, para. Sim. Vocês só acompanham o Corinthians, vocês só acompanham o Santos. Você, o senhor só acompanha o Santos depois que o Corinthians é eliminado. Não, senhor. Ah, pai, é que senhora. O ano passado perdeu pro Tolima, eu esqueci, caralho. Acompanha a campanha inteira. Ó, quer mais? Não, mas é diferente, Rodrigo, porque a gente acompanha o dia a dia. É, e cara, por mais que eu assista os 90 minutos, você vê os lances, você vê. Mas lance assiste, pô. Se eu entrar no YouTube, você vê lance da série. Ah, pô, então legal. Pelo YouTube. 6 anos, caralho. A gente não falou do Oliver Kahn, né? Mesmo, olha o Kahn. Olha, pode desprezar o Kahn, né? Então, mas já podemos falar de goleiro de agora ou não? João, tá nas antigas. Não. Porque tem o Casillas, né? Ah, então, eu, algum tempo atrás, acho que eu fiz um post. Eu não tô lembrando, tô com a memória ruim. Acho que é muito álcool. Ah, isso foi, acho que antes da Copa de 2010, porra, faz tempo. Que eu escolhi os 5 melhores goleiros do mundo naquela época. Inclusive o Júlio César tava numa puta fase na Inter, né? E aí eu coloquei ele, o Buffon, o Van der Sar, o Casillas e o Cech. Hoje, o Júlio César tá numa fase de merda, né? Inclusive, o Júlio César não é um bom nome para goleiro. Um recado aí aos pais. Não, ele é um bom nome para goleiro. Não é. E o Van der Sar aposentou, né? Só sobrou o Buffon, que tá velho pra cacete. E o Buffon tá em uma fase também. Tá em uma fase, o Cech e o Casillas. São os dois melhores goleiros? Eu gosto do Neuer, o Cech, depois do acidente, o Neuer apareceu agora. Manuel Neuer. Bonitão, né? E eu acho que o Cech não é mais o mesmo depois do acidente. Eu acho que ele era mais audaz. Eu acho que ele tá menos corajoso. É um goleiro que passa a respeito, não passa? Total, né? É, o que a gente comentou, né? O Messi não... O goleiro do Barcelona... Horrível! Não passa a respeito. Horrível. Né? Vitor Valdez, inclusive, em catalão, significa Júlio César. Coitado, cara. Ó, goleiro baixinho, de braço curto, que raspa o cabelo, não presta, velho. Ai, o Vitor Valdez é muito ruim, cara. Ele é ruimzinho. Ele é muito ruim. O Valdez é ruim. Agora, o De Gea, que é espanhol também, goleiro do United, também é ruim. É, também não é grande coisa. Ele não passa confiança. Você tinha um Van der Sar, né, que pegava muito, né, cara? Agora, com o De Gea... Agora, o goleiro do Manchester City é bom, o Joe Hart. É, isso que eu ia falar, o Joe Hart. E tem o Muslera, que é o uruguaio também, que é bom goleiro. É, o Muslera, né? É bom. O Muslera da onde? Ele tá no Galatasaray. Mas é bom goleiro. Quantos jogos você já viu do Muslera? O Muslera é o... Não, o Muslera é uruguaio? É. É horrível! Que horrível! Horrível! Goleiro. Porcaria de goleiro! Tá, em três jogos dele. O Muslera é ruim. Ninguém tá falando que ruim, ruim. Ruim. O Muslera é ruim. Na Argentina não tem goleiro, né? Na Argentina não tem, mas... O Paraguai tem o Chilaver, né? Chilaver. A gente não falou do Chilaver. Não falou do Chilaver. Tem mau caráter, mas é goleiro. Não foi o primeiro goleiro artilheiro, né? Pelo menos que começou com essa... Não sei se foi o que começou, né? Mas foi o primeiro que ficou famoso, né? E o primeiro goleiro mau caráter também deve ter sido o primeiro. Ah, não. Acho que certamente não foi, né? Mas fala aí, quem são os melhores goleiros hoje pra você? Mundial? É, mundial. Agora a gente tá nos goleiros... Casillas, o Cech. Aí você gosta do Neuer. O Neuer, eu colocaria os três, assim. São os melhores? É. É, também acho que não dá muito pra sair disso. Não dá pra sair disso, não? Será? Eu acho que eu não. Nunca. E o Abiat do Milan? Nossa. É, ele caça bem tubarões, né? Tá, é o caçador de tubarões. É, eu acho que eles são os três, cara. Principalmente assim, e eu acompanho... O Buffon não tá mais nessa lista, vocês acham? Então, eu... Passou o tempo do Buffon já? Que nem esses três eu vi bastante jogos agora na Champions. Sim. Então deu pra ter uma base legal. Eu gostei muito do Neuer. Tem muita gente que fala bem do Lohri. O goleiro do Lyon. É, ele tá entre os 10 mais aí, né? Quem tá? Tem uma lista aí dos 10 mais? Fala aí, fala aí. Vamos cornetar os caras, vai. Não tem brasileiro nessa parada? Tem o Júlio César. Meu Deus. Você vê que a lista tá furada. Tá o Casillas em primeiro, né? Pra mim é o melhor goleiro do mundo. Aí tá o Manuel Neuer em segundo, o Buffon em terceiro, Cech em quarto, aí tá o Muslera em quinto. Nossa! O Hart lá do City em sexto. Eu acho que você... Júlio César em sétimo. Aí tem um goleiro aqui que eu não sei falar o nome dele. É daqui. Que é o daqui, holandês pronúncia. Da Roma, como é o nome dele? Ah, o Stekelenburg. Stekelenburg, é isso aí mesmo. Vou pedir um na padaria. Pô, bom goleiro, bom goleiro o Stekelenburg. Vou pedir um Stekelenburg na padaria ele, daqui a pouco. Ele é muito expulso, ele vai muito expulso. Mas é bom, é bom goleiro. E o Loris aí, que é o do... Lohri. Né? É o Hugo Lohri do Lyon, né? Sabe o que eu lembrei agora, falando do Joe Hart? Peter Shilton. É verdade. Não jogou, tantos goleiros que você viu jogar? Jogou até os 41, 42 também. E como é que chamava o bigodinho lá da Inglaterra? Chamava o cara de lambão? Que gol tomou o gol do Ronaldinho de falta, o Simon. Simon. É verdade, né? Simon. E os goleiros da Inglaterra nessa última Copa? Meu Deus, hein? Vocês lembram das cagadas? É, a Inglaterra não tem uma escola de goleiro. Não, tem, pô. Gordon Banks, Peter Shilton. Não, mas eu tô dizendo atual. Tô dizendo atualmente... Então agora o achado é o Joe Hart. Ele é o goleiro da seleção inglesa agora. Ah. E aí, agora o que? Os piores agora da história? Ah, manda aí. Não tem os piores. Quem são os piores? Boicoté é um dos piores, cara. É Edinho. Cara, eu acho que o Edinho foi o pior goleiro que eu vi jogar, velho. É, o Edinho é alto. Cara, tem uma defesa ruim, do Edinho, né? Que me marca muito. Em 95, que é um, acho que é um jogo contra o Botafogo. Que o Túlio, ele se joga antes na bola. A bola vem pro Túlio na pequena área, assim, e o Edinho se joga antes e aí chega na bola. Assim, é uma baita defesa, eu acho. Porque ele meio que leu assim, o que ia acontecer e foi meio que sorte, né? Se tu embaixo do outro lado, ele cai que é um idiota. Não, mas assim, mas ele. A bola tava chegando pro Túlio e ele já se jogou. Se o Túlio der no contrapé. Não, todo cara perna de pau tem o seu momento craque, dá um drible, assim. O Edinho foi essa defesa. O Edinho era terrível, terrível. Não, todo goleiro ruim faz uma defesa bacana. Sempre, sempre. Não, Edinho ou Júlio César? Não, o Júlio César já fez defesas, porra. Assim, não dá pra culpar. O Júlio César só pega contra o Palmeiras, o vagabundo. Mas o Júlio César é melhor que o Edinho. O Edinho é ruim pra mim. Não, é. Sim, com certeza. Cê Júlio César não ver. É bom goleiro. Não é. A gente tá zoando aqui, mas não é, mano. Vocês chegaram a ver o Maizena? É péssimo. Mas eu não lembro. Maizena, você também não lembra? Não, Maizena, eu lembro do nome. Ele era do Inter. Não. Mas ele jogou no Inter. Jogou no São Paulo. Acho que ele foi reserva do Taffarel no Inter, não foi? Foi. Teve o Abelha. Abelha não lembro. São Paulo também, não. Era ruim também. Agora o Edinho, o Goicoxé. Oh, sabe assim, tem alguns goleiros que são engraçados. Goleiro africano é ruim, né? Eles têm. Depende, né? Não essa geração de agora, ah, mas tá. Assim, daquela época de Camarões. Eles não são. Oh, Camarões. O Nicono era bom. Então, Camarões. O Nicono era bom. Cono era bom. É, Cono. Era o Ender Aposta. Nicono. Goleiro de Camarões de 90. De 90, é. De 90. Agora, se tem goleiros que eu lembro, pegam muito contra o Corinthians. Por exemplo. É, vocês falam que o Júlio César pega muito contra o Palmeiras, é, né? Olha só, o Maurício, depois jogou no Corinthians, no Novo Horizontino ele pegava pra cacete, cara. Mas não só contra o Corinthians. O René, tava no Barueri, lembra? Nossa, lembro. Ficou contra o Corinthians, ele era corintiano, inclusive, e tal, né? Pegava muito contra o Corinthians. O Aranha na ponte... Ah, o Aranha acabava com o Corinthians. Puta merda, o Aranha pra jogar contra o Corinthians, o Aranha... Que maldito, velho. A gente não falou do Fábio Costa, né, cara? Mau caráter. É goleiro bom, teve uma boa fase, né? É, teve boa fase. Vamos cravar agora, então, assim, o maior de todos os tempos? De todos os tempos é que eu vi jogar? É lógico, da né? Da Saiev. Não, vamos... É da Saiev, né? Se for todos os tempos, da Saiev. Ah, da Saiev, então beleza. Da Saiev, Renato da Saiev, eleito pelo Papo do Pino, o maior goleiro de todos os tempos. Se você também não viu ele jogar, vote em da Saiev. O Trajano apoia. Em homenagem... ao momento mais bacana de todos os goleiros, que é o quê? O frango. O frango, que é legal, que é bacana. Ficou eleito o Edinho, né? O pior de todos os tempos. O pior de todos os tempos ficou o Edinho. Ah, sacanagem. Deve ter cara mais... Goicoxé? Então deixa o Goicoxé. Goicoxé? Não, deixa o Edinho. A gente já falou tão bem. Não, eu acho que o pior que eu vi jogar é o Mão de Alface do Santos lá. O anterior, o Rafael, é, como é o nome dele? Não lembro o nome dele. Que fez a Twitter lá. Twitchcam. É ele mesmo. Então ele é o pior goleiro de todos os tempos, vai pro inferno. No próximo vlog a gente volta só com Bronquinhas vindo essa bola para goleiros. E agora vamos ouvir uma grande música, uma grande canção em homenagem a todos os goleiros. Em homenagem ao Mão de Alface. Em homenagem ao Mão de Alface. E especialmente ao Raul Plasma, que jogava de amarelo. Meu pintinho amarelinho. Cride, toca aí. Tudo com amarelinho. E agora o momento bronquinho, aquele que merece ser espinafrado debaixo das traves. Eu vou dar... O Fábio não vai gostar, eu vou dar meu bronquinho pro Bruno. Goleiro Bruno? Goleiro Bruno. Por que eu não vou gostar? Porque você falou que não devia nem ter mencionado ele. Ah, não. Se pra dar bronquinha, sim. Aí pode. Bom, então beleza. Porque assim, um cara que é um profissional... Que é um goleiro do Flamengo, era um bom goleiro. Não pode ter uma atitude dessa campo impensada do jeito que ele teve. Mas é retardado, né? É como a gente já definiu que a maioria dos goleiros é. Mas ele é pro lado ruim da coisa. Mas até julgado e provado, ninguém pode falar nada, né? Então... É, eu já tô julgando ele e dando meu bronquinho pra ele. O que mais me revoltou no Derlei, aquele jogo do Palmeiras perdeu de 5-0 lá no Sul, que o Valber e o Dinho brigaram e ele pegou o Valber por trás. Quase quebrei a televisão em casa vendo aquilo. Por trás também, eu fiquei revoltado, cara. Revoltado. Esse é mau caráter. É verdade. Meu bronquinha vai pra essa história toda que foi criada sobre a substituição do goleiro. Né, especialmente do Vitor Valdez brasileiro, o Júlio César do Corinthians. Que o goleiro é um cara diferente no time. Ele é mesmo, né? Não dá pra você ficar trocando. O goleiro não dá pra você virar os 30 do segundo tempo e falar assim: ah, vou trocar o goleiro agora, né? Eu acho que ele não tá legal nesse jogo. É, o goleiro é uma posição, né? Que tem que ter segurança. Eu vou trocar. E tem que ter regularidade. É. O Júlio César mostrou que em momentos decisivos, ele não é um goleiro regular. E aí, assim, todo mundo tem reserva no time. Inclusive o goleiro. O reserva do goleiro, ele não tá lá só pra cobrir, tipo, Bosco. Só pra cobrir suspensão e machucado. Se o cara tá lá treinando, ele tem que... Ele merece uma oportunidade. E você só vai testar o cara se ele é bom, se ele vai ter regularidade, botando o cara pra jogar. Talvez a forma como aconteceu e tal, podiam, sei lá, começar a temporada com outro goleiro pra ver qual é que era. Ou, sei lá, o Paulista joga um, a Libertadores joga outro. Não não sei como é que poderia ser feito isso. Mas o oba-oba, o Carnaval que fizeram em cima de assim, ah, foi barrado, coitado do Júlio César, olha o psicológico do jogador. Cara, o Tite fez isso com metade do time, não ia fazer com o goleiro. Parece nhinhinha aí. É, então, mas é que eu acho que... E o Cássio é... Mas isso só acontece porque o Júlio César não tem confiança, né? O grupo e o clube não tem confiança nele. E dizem, né? Dizem que o Tite chegou pro grupo, pros líderes, e perguntou, e aí, Danilo ou Cássio? Todo mundo falou, Cássio, põe o Cássio. Então, quer dizer, o cara tem respeito, tem confiança. O preparador de goleiro tinha escolhido o Danilo. Ah, é? A história que eu ouvi era essa. Fica aí a polêmica no ar, então. Mas parece mimimizinho aí de, ah, goleiro é intocável, prontinho. Quem é o destaque entre os goleiros, quem merece o troféu, o Fio na Bola.net. Eu vou começar com o meu goleiro favorito em todo o planeta, há muitos anos já, pelo menos uns 4, 5 anos, Iker Casillas, também conhecido na Espanha como San Iker. Não é o da Saev? Não é o da Saev, para seu desgosto. O Casillas também tem um bom gosto pra mulher, muito. Exato. Bom, e né? O Casillas tem um detalhe, né, que o Fábio pode até comentar um pouquinho, que é o goleiro também, assim, o desempenho do goleiro tem a ver com a sua defesa. Sim. Né? Então, se você tem uma defesa bacana, você não sofre tanto. Sim. Né? Às vezes a gente vê alguns goleiros se destacando porque fazem muitas defesas, porque a defesa é fraca, né? E a bola chega muito. A bola chega, né? Muito mais. E chega, né, viva ali pra. O Casillas, ele passou muito tempo com uma zaga horrível na frente dele. Horrível. E mesmo assim ele segurou a onda, ele faz defesas fantásticas, ele tem uma agilidade incrível. Ele joga com o Pepe. E com o Sérgio Ramos. Meu Deus, cara. É um cara tranquilo e super respeitado na Espanha, né, entre todos os times. San Iker Casillas, no fim da bola, o maior goleiro do mundo hoje. Na atualidade é o da história, é o da Saer. Né? Hoje é o Casillas. Bom, o meu fim da bola vai para o Tafarel. E mais, nem por ele ter sido, assim, não lembro, eu lembro do Tafarel só na seleção, não lembro dele muito em clube, só no final de carreira no Inter. E assim, primeiro título brasileiro que eu vi, o pênalti, aquela coisa de pegar os pênaltis contra a Itália, depois contra a Holanda em 98, acho que isso pra mim foi bem representativo, então eu dou pro Tafarel. Para ser o maior goleiro de todos os tempos, não precisa ser o melhor goleiro, precisa ser Marcos. Poeta aí, legal, né? Você vê? O Armando Nobis. E se assim terminamos mais um Papo do Fim, hoje um papo descontraído sobre a profissão de goleiro. Olha que beleza. Seria a pior profissão do mundo, talvez? Ah, acho que não. Do Bosco, certamente não. É. Né? Goleiro reserva, acho que é uma boa, né? Goleiro reserva? Não, goleiro reserva é legal. Ah, mas ele faz caixa de areia também, meu nego. Treinar na caixa de areia deve mas ser... Só treinar, velho. Só treinar, velho. Pô, para, Fábio. Ah. Não, você tá fazendo musculação e tal, beleza. Musculação. É, você imagina a força que você tem que ficar fazendo pra pular, cair e levantar na caixa de areia. A gente acabou não falando isso, mas goleiro também acho que é um dos que mais treina, né? Assim, o treino é o mais doloroso, pesado, né? É o mais pesado. E tem aquela história, né? Que assim, o batedor de falta sempre fode os goleiros, né? Que vai ficar aí, meu filho. Assim, igual, fica aí. O cara fica mais meia hora, 40 minutos, catando bola pro cara. É foda. Bom, beleza? Fim de papo? Fim de papo. Maravilha. Quero mandar um abraço pro Dasaev. Dasaev. Bom, semana que vem tem mais Papo do Fino. Um grande abraço a vocês. Semana que vem tem mais. Até lá.